compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. Estamos agora para mais um Parolando sobre os comentários e e-mails de outubro de 2025. E já que vocês reclamaram pra caralho que na edição passada eu fiz sozinho e ninguém gostou, então eu trouxe de volta esse filho da puta desse J. Santos que eu amo demais. Fala, meu calanguinho. Sou eu. Sou eu. Joseph Klimber. Supletivo, supletivo. A careca é igual, né? Tem que ser. Só os mais bonitos têm. Tá bom, bonito. Então vamos começar agora com os recadinhos. O primeiro deles, que o feed do Paranerd continua a mesma coisa. E qual é ele, seu Jota? https://archive.org/download/feedparanerd/feed.xml. Respira, desgraça. Então, põe um coce mais curtinho. Como é que é o e-mail do Paranerd? paranerd@paranerdia.com.br. Muito bem. E o Twitter? X é meu ovo. É twitter.com/paranerd. Você tem que ler essas coisas da pauta que eu vou ler tudo, mano. É, né? Tá bom. Você acha que eu não vou deixar pra pauta pra tu ler de propósito? Não, eu sei. A ideia é essa. E o Cela Azul? O Blusque do Paranerdia é só arroba... Ah, não, o só quer dizer... Ah, tá, entendi. É @paranerdia.com.br. Muito bem. Ou faz como esse corno aqui faz também, que é pesquisa Paranerdia no Blusque, que tu acha, né? Coisa mais simples do mundo. Não tem certeza? Pesquisa, caralho. Muito bem. Assim. E o Cara Livro? Para você receber uma livrada de 900 páginas no meio da tua fuça, acessa facebook.com/paranerd. Para quem está vendo a gravação, porque sim, ela está no YouTube, quando eu gravo com esse porno, eu gravo e deixo a transmissão no YouTube, eu estou segurando aqui o microfone na boca, porque eu não estou com o meu microfone normal, estou usando meu microfone de lapela, só que eu tenho que botar mais perto da boca, senão vocês não vão escutar nada. Por isso mentira, tá mentira. Você admita que você teve uma discussão, brigou com alguém, quebrou um dente e você está protegendo para que ninguém perceba que você está de janelinha. Ah, que janelinha teu cu, que a janelinha aqui, ó. Janelinha no teu cu. Ai, nenhuma, mas... Bota a dentadura no rabo e sorri pro caralho. Não precisa, ele tá com os dentezinhos todos certinho. Tá bom. LinkedIn, bora. linkedin.com/paranerdia. É a única coisa que eu sinto falta dele fazer nessas gravações é o in. Não é in, é in. Tá bom. É DeviantArt. Acesse o DeviantArt do paranerdia.deviantart.com, onde você não verá mais para a nossa tristeza gostosa e musculosa, mas tem muita coisa boa lá. Aham, muito bem. É canal do Paranerdia no YouTube. Puta que o pariu, estamos na portinha, na berola, no períneo de 1000 inscritos para monetizar o canal do Paranerd. Então você vai lá, chama a família, se inscreve no youtube.com/paranerd e vamos fazer o Nerd Marcha do Assalto mais alto, mesmo gordo. Tá, no frigir da gravação deste Parolando, estamos com exatamente 926 inscritos, tá? Então, tá, obrigado na berola a todos que já estão inscritos. Mas precisamos de mais 74 para atingir os 1000. Ah, para que você precisa atingir 1000 inscritos, Nerd? Mas para começar a monetizar a porra dos vídeos, que senão a gente não vai ganhar um tostão com esse caralho. Lembre-se que depois que você monetizar, você tem que revisar todo o seu conteúdo e adequar um por um para poder monetizar. Você tá, ué, lascado. Se arrombou, se arrombou. Não nada, foda-se. O que monetizar, monetizou. O que não monetizar, foda-se. pensa em editar arquivo por arquivo para poder colocar. Eita bexiga. E aí eu repito para você, só porque eu te amo muito, tenho muito carinho, teu cu. É muito lindo, um dia eu te mostro. Eu sei. Ah, não quero não. Não quero não, obrigado. Falando uma coisa que eu não quero mais não também, eu não quero mais saber da porra do Spotify não, tá? Eu quero que o Spotify vá pra puta que pariu, que ele tá censurando todos os episódios do Paranerd, então foda-se o Spotify. Tá? Pois é, quem quiser ouvir o Paranerd em qualquer agregador, utiliza o feed ou você pesquisa Paranerd em qualquer agregador de podcast e lá a gente vai estar bonitinho com o nosso logomarca azul tardes, linda e sextavada. Uma pessoa aqui nessa conversa teve a cabeça explodida ao descobrir que o logo do Paranerd é um azul tardes. Uai, tem que aprender, né? Né, tá bom. Grupo do Telegram? O grupo do Telegram é t.me/paranerdia. Que ele se chama? Rubi Multicultural da porra toda do Paranerd. Da porra toda do Paranerd é ótimo. É, tá porque é do Paranerd, mas eu também tô por lá, então eu faço parte da porra toda. Tá bom. E pra terminar essa zoeira, mecenatos do Paranerd, quais são? Bom, deixando a brincadeira de lado e vindo pra um assunto um pouco mais sério, o teu mecenato vai ajudar bastante a gente a manter o trabalho funcionando. Temos muito mais atrações chegando, temos muito mais coisas sendo produzidas e para isso precisamos que você nos ajude. Você pode nos ajudar pelo PicPay, através do picpay.me/paranerdia ou pelo apoia.se/paranerdia, que você vai ser o mecenato mensal, onde você nos ajuda com doações regulares. Mas se você quiser apenas fazer uma doação pontual, chegar e falar assim, toma aí R$5.000 e se vira com esse dinheiro, ou 50 centavos, tanto faz, manda para o chave Pix do e-mail, que é paranerdia@paranerdia. De qualquer forma, sendo 5 mil ou 50 centavos, estaremos muito gratos e você vai ganhar um cheiro no seu sovaco. Eu quero ver o dia que pintar 5 mil no Pix do Paranerdia. Vai ser por engano, mas vai ser muito legal. Né? Por aí. É. Eu não vou devolver. É, né? Ainda bem que não é tu que controla, né? Muito bem. Tá. Então tá. Então vamos agora a nossos e-mails. Mandaram bastante e-mail esse mês pra gente. Muito por culpa tua também, da porra daquele hiperfoco de True Crime, né? Ah, o primeiro que nos mandou um e-mail foi o senhor maravilhoso, lindo e cheiroso Elias Passos Tenório, no Paranerdia 227, The Dark Fantasy. Diz ele assim o seguinte: oi Alexandre, querido amigo, e J. Santos, meu baiano favorito. Diga oi para o menino J. Oi para o menino J. Muito bem. Eu escutei o programa 227 sobre Dark Fantasy e gostei muito. E como sempre, foi bem feito. Eu acho que vivemos em uma zona cinza entre qualidades e defeitos. Como diria Sandra de Sá, ninguém é puro anjo ou demônio. Bem, é isso. E continue o ótimo trabalho, Elias Neto, o nerd, 41 anos, Maceió. Continue. Minha sereia. Muito bem, muito obrigado. Lê o próximo, Jota. Também é do Elias Passos Tenório, no Paranerdia 228, Espaçonaves da Ficção, onde ele diz: olá, Alexandre Nerdmaster e meu querido amigo J. Santos, meu baiano favorito. Você tá esperando que eu reclame? Não vou, não. Eu escutei o programa 228 sobre naves da ficção e gostei do programa. Foi muito bem feito, como sempre. Achei interessante falar sobre as naves da ficção. Bem, é isso, não tenho muito o que falar. Continue o um bom trabalho. Elias Neto, 41 anos, Maceió, a sereia do Elias Passos Tenório. Muito bem, então. E como o Elias não ficou satisfeito só com isso, ele também mandou outro e-mail, dessa vez sobre o Hiperfoco 003 de True Crime, né, Toy Box. E falou nele o seguinte: olá, J. Santos, meu baiano favorito. Como ele mandou pro Hiperfoco, ele me ignorou nessa. Não sei se você percebeu. Não sei se você percebeu que ele esquece que quem recebe a porra dos e-mails sou eu. E quem separa a porra dos e-mails para leitura também sou eu. Mas isso se chama ciúme. Foi tu que mandou essa merda desse programa, aliás, bom pra cacete, ouçam que é bom mesmo. Tá, então fala só tu, baiano favorito. Olha tu, não quero nem ler mais essa porra, não. Vai tomando cu. Olha o que é ciúme, olha o que é ciúme. Eu escutei o Hiperfoco 3 sobre crimes reais, gostei do programa e foi bem feito. Se puder, faça mais Hiperfoco. E se um dia voltar aos crimes reais, claro que iremos voltar, fale sobre o Gil Rugai. Existem pessoas que acham que ele é inocente e dizem que o Gil é estranho. Dê uma pesquisada. Sim, com certeza, vou olhar. Bem, por enquanto é isso, que venham mais programas. Elias Neto, o Nerd, 41 anos, Maceió, minha sereia, nananana. Cara, a pior coisa que você pode pedir nessa vida, Elias, é pedir pro Jota pesquisar alguma coisa, que esse filho da puta entra na porra de um Hiperfoco, graças à merda do TDAH dele, que ele vai em cantos que não devia, e normalmente ele vai em cantos que não devia. Tá? Tá bom. Então, lê o próximo aí. Eu que devia ler esse, mas lê você, porque o próximo eu acho que você não vai querer ler. O próximo, depois desse, acho que você não vai querer ler, não, tá? Tá. Vamos lá. Rafael Dourado, sobre o Paranerdia 227, Dark Fantasy. Eu nem queria participar desse. Título: fazer cosplay de Darth Vader conta como Dark Fantasy? Olá, uma queridíssima. Fantasia negra, né? Né? Tudo. Essa veio deslizando por baixo da minha percepção. Muito bem, tirou 20. Ou não, tirou 2, mas eu sou um retardado, eu não vi. Vamos lá. Olá, queridíssimos Jo Ale Nerd Tassan Mastertos. É, foda-se. É, se fode aí. Se fode aí, que agora que tu vê. Lê mesmo. Joalê Nerd Tassan Mastertos. É sua. Vamos lá. Curioso como os autores dos Imortais explicam muito bem que existem diferentes tipos de imortalidade no livro. E, por exemplo, o primeiro personagem conseguiu a imortalidade de um jeito completamente diferente do segundo. E aí é uma imortalidade totalmente diferente. Por quê? Afinal, foi conseguida de uma forma diferente e, bem, para entender algo, só se lesse os livros, né? Não entendi porra nenhuma. O que acontece é que na conversa, o Wendel e o Marcos não explicaram as imortalidades dos personagens. Eles só disseram que cada um é imortal por uma razão diferente. Eu já adianto para você, um é vampiro, o outro é imortal de maldição, o outro é imortal com magia. Então cada um é imortal de um jeito, mas eu não vou estragar, spoilar a conversa explicando para cada uma das imortalidades, senão o cara não compra o livro, né, Dourado? É, porra, Dourado! Outra curiosidade de autores apaixonados. Em meia hora só de introdução, eles falaram mais da obra que das introduções em si. Embora, o que mais deu para entender é que definitivamente não é Highlander nem o cara do New Game. Não, não são os Eternos, nem os Imortais, nem Eternos. Aliás, a série da Lenda de Vox Machina conta como Dark Fantasy? Em um mundo onde tá tudo meio ruim, bom, tipo o nosso, mas pelo menos tem dragões, magia, etc e tal. E que tá uma boa. Como a galera do Vox Machina é RPG, acho que dá pra contar como Dark Fantasy, sim, né? Eu acho que sim. Porque o mundo lá não é flor que se cheire, né? Mas eu diria um Dust Fantasy, né? Um Dark Fantasy meio sujo. É, pode ser. Então tá. Aí, Rafael Dourado, não satisfeito com isso, mandou outro e-mail, esse, senta que lá vem história, que esse é enorme, do Paranerdia 228, das espaçonaves da ficção, diz ele o seguinte, título, espaço barcos, astrovans, caixas de madeira e submarinos medita besta. É. Muito bem, né? Aí te prepara, que agora ele caprichou nos nossos nomes, hein? Presta bastante atenção agora, Jota, por favor. Foca. Olá, Lele e Jojo. Cadê o resto? É só isso. Que raiva! Eu tava esperando um vômito de letras e consoantes juntas aqui e não tem nada. Não. Então, até tomei o ar para reclamar enquanto ouvi o Paranerd de melhores astronaves da ficção quando disseram que ninguém escolheu a Coração de Ouro do Guia do Mochileiro das Galáxias. Filho, calma, vai ter parte 2, parte 3. Calma, calma, filha da puta. Mas eu lembrei que ela só funciona quando quer, exatamente. E não te leva exatamente para onde você manda, e sim ele te transforma num sofá no caminho, isso é verdade. Sem contar que ainda dispõe da irritante companhia do Ed, o computador de bordo tentando ser simpático enquanto é ineficiente. São três coisas maravilhosas na Coração de Ouro. O Ed, o computador simpático e ineficiente, que em contrapartida com a porra do robô psicótico, maníaco, do depressivo, depressivo, e as portas que gemem. Nossa, as portas que gemem são maravilhosas. Não são? Porque elas ficam felizes de se abrir para você, né? Então, lá ele mil vezes. Lá ele mil vezes. Então vamos lá. É quase uma TARDIS, com a diferença de que ela não foi feita para ser pilotada por 6 Time Lords ao mesmo tempo. Isso é um dos motivos do porquê que o doutor parece que nunca sabe o que está fazendo, além do fato de que, na maioria das vezes, ele não sabe mesmo. É, isso é uma outra graça da TARDIS, é que a TARDIS foi feita para ser pilotada por 6 pessoas ao mesmo tempo. Por isso que o doutor pilotando faz a merda que faz com a TARDIS, mas tudo bem. Vocês tentaram descrever uma das naves como se fossem formas geométricas misturadas com círculos e esferas. É a TAR 2, a nave do Galactus. Bom, até onde eu sei, se não mudou nada, círculos e esferas também são formas geométricas. É dourado. Aqui na boa. Tá de fone, né? Na boa, tá de fone, né? A pra puta que te pariu. Tá? Ah, só pra não perder o costume, vai pro diabo que te carrega, vai pros quinhos dos inventos, vai pra puta que te pariu, tá dourado. Tomando teu cu. Sobre a Planet Express de Futurama, ela conta com uma inteligência artificial tipo HAL 9000, só que feminina e que já namorou o Bender. E é movida a cocô de Nibbler, aquele bichinho que é tipo o mascotinho da galera, o Nibbler, é aquele ali mesmo. Você sabe que o Nibbler foi introduzido em Futurama como uma sátira aos desenhos animados Blackface do início do século, né? Do início do século XX. Cara, é bem legal o Nibbler. Não, a tua é Nibbler, como se fosse quase um nigga. Né? Tá. Não fosse diferencial o suficiente, ele também não viaja pelo espaço. O que ele faz é o espaço passar por ela. Não que eu tenha entendido a diferença quando o professor explicou. Ninguém entendeu. Tá, Dorothy? É isso que faz o negócio ser legal. Né? A horizonte de eventos que o Chico citou, e eu lembrei que assisti esse filme via locadora na época do lançamento, mas não entendi foi nada, parece um helicóptero gigante sem a hélice. Verdade, parece. É, justo. Né? Já sobre a nave graduação avançada de berçário de Krypton, que é a navezinha do Super-Homem, que trouxe o bebê Super-Homem para a Terra, o Jor-El, não tinha sido pai antes, né? Claro que não, animal. Vai ver, ele não tinha a menor ideia de como é que é o desenvolvimento de uma criança, mas embora tínhamos ouvido que ele gravou para o Kal-El ouvir na viagem, do ponto de vista, ou melhor, do ponto de audição do bebê, pode ter sido uma voz monótona ajudando a dormir. Né? Em relação à nave do Lone Star, em SOS, de Louco Sono do Espaço... Ah, você quer falar alguma coisa, filho? É a melhor que tem. Ah, tá. Talvez a pior tradução, adaptação de nome de filme da história. Não, SOS, de Louco Sono do Espaço é ótima. O ruim era naquela cena do merchandising, porque o coitado do Orlando Mo tem que falar um louco solto no espaço, Atuário, um louco solto no espaço, a frigideira, um louco solto no espaço, o papel higiênico, um louco solto no espaço, o lança-chama. Esse as crianças adoram. É. Lembro que assisti a Millennium Chicken pensar, uma piada com ônibus espacial, achando que a piada funcionaria em inglês e português. Só ouvindo esse episódio, me dei conta que não é um ônibus, e sim uma motorhome. É porque não é um ônibus, é a porra do motorhome. Né? Apesar de que na tradução original da Alamo, eles chamavam de ônibus espacial. Tá? Cara, já pensou o Heisenberg ali na nave do Lone Star? Por aí. Já a velocidade burlesca, talvez a tradução literal mais menos brilhante seria velocidade luxuriosa. Não, cara, burlesca. Não tem melhor tradução para luxurious do que luxurious do que burlesca, cara. Não tem. Não. Sobre naves ainda não citadas, eu lembro da bola amarela, não da sua. Alexandre, calma, até porque ela deve estar roxa. É... Puta que te pariu. Vá. Tá? Só vá. Tá? Do astronauta, do Maurício de Souza. Ah, a nave do astronauta é uma bolota, tá certo. Que foi trabalhada nas HQs da Graphic Novel e na série animada da HBO, verdade. A nave do astronauta na série Magnetar é maravilhosa, é lindíssima. Sim, eu adoro. Assim, e ainda em Doctor Who, quem não tem uma cafeteria dos anos 50 voando por aí com uma humana da era medieval, equivocadamente consertada com tecnologia que a faz viver para sempre, e uma ex-companion eternamente presa em seu último suspiro? Sim, tem. Some a isso a pelo menos outras duas tardes, a do atual doutor, que é uma cópia gerada na base da marretada biônica do Mestre dos Brinquedos, e a original que está com o Tennant. E a semente de tardes que o próprio Tennant deu para a versão dele híbrida de humano, que está no universo paralelo com a Rose. E você ainda se lembra que tem pelo menos mais duas tardes de outros dois Time Lords, do Mestre, tá? E da rainha, da Lady, da Queen, ela também tem uma tardes, tá? Os dois também têm tardes. E por falar em naves tardes cafeteria de Doctor Who, temos ainda no Guia do Mochileiro da Galáxia a Bristomática, a nave cantina italiana, cujos cálculos de viagem no tempo e espaço se dão com o princípio das inexplicáveis leis matemáticas da conta de restaurante que nunca bate com o consumo. Cara, eu amo Douglas Adams, puta que pariu. É muita coisa para viajar por aí, né? Ósia! Olá, Jota, lê a próxima que é para tu. Bom, o Rafael Dourado escreveu no Hiperfoco 003 de True Crime. O título do e-mail é Hiperfoco em Baixaria Criminosa. Eita, bexiga. Olá, Jota, o Santos e Nerdmaster, o Alexandre. Oi! Normalmente eu ouço o podcast no carro, no trajeto de ida e vinda do trabalho. Já vi. E às vezes alguma circunstância do trânsito desvia minha atenção. Nesse episódio, por causa disso, me distraí. E aí demorei para entender o porquê a experiência BDSM dos participantes era relevante para analisar a biografia do monstro em questão. Aí começaram a explicar sobre os brinquedos do cara que teriam e usariam todos, então entendi. E agradeci que o episódio era só em áudio e não em vídeo. Já imaginou se tu tivesse que ter a presença do Jota Santos BDSM? Pense nisso. Agora imaginem só se a receita, acesso à pornografia não usual e precoce, mas o hábito de fazer desenhos estranhos fosse por si só suficiente para moldar um psicopata criminoso. Essa geração estaria perdida, se bem que há quem diga que está mesmo. Está. Falou proto-psicopata, né? Não. Estamos aqui falando de um cara que tem acesso à internet com pornografia e faz desenhos estranhos na internet. De quem será que estamos falando? Impactado por ter assistido a péssima série da Netflix sobre o cara que inspirou Psicose, Silêncio dos Inocentes e Massacre da Serra Elétrica, esse maluco da van renderia uma adaptação audiovisual, hein? ou mais seria nos moldes do que fizeram hoje em dia, ou no estilo dos anos 80, só como pretexto para mostrar atrizes peladas, amarradas e aí talvez retroalimentar uma nova geração de sádicos psicopatas? Por que não? Né? Por que justo, não? Justíssimo. Então tá. Aí chegamos agora na parte dos comentários. O primeiro que nos fez o comentário foi nosso querido e amado editor Charge, que falou o seguinte no Paralando sobre setembro de 2025. Lá vem lavagem de roupa suja. Segura o coco, Jota. Olá, Nerdmaster. Oi, Jorge. Oi, Jorge. Você não foi chamado, não se mete. Desculpa, Jorge. Peguei as alfinetadas e resolvo as coisas em breve. Só não consigo dizer o quão breve, né? Viu? Tá vendo? A novela que foi citada pelo Beraldo é Laços de Família. Caso você queira ver alguns detalhes sobre a novela em questão, segue o link abaixo da Wikipédia da Laços de Família, que estará nos links relacionados desse episódio. A piada do querido e amado mecenas é eterna, muahahahaha. Sua opinião, Jota? Oi? Oi, tá bom, então. Muito obrigado, Jota. Abraço e até a próxima conversa, mano. Abraço. Aí, lê o comentário enorme que a Gabi Dias fez no Hiperfoco 3, por favor, seu Jota. Adorei participar! Exclamação, exclamação, exclamação, exclamação, exclamação. E só menos exclamação para tornar esse comentário mais relevante, né? Justo. Tá, só para tu não dizer que não leu mais nada, leu o Matheus Vicente, que também é do Trucarne. Vai lá. Aoba! O cast foi diferente. Eu não conhecia essa história, mas fiquei cheio de ódio com esse serial killer com ela e só. Desculpa, Matheus. Minha namorada viu no site e disse que havia saído o cast novo, mas eu não sabia. Porque no Paranerd eu também tinha temas de crimes reais. Culpa é, dele. Culpa é? Dele. Culpa dele aqui, ó. Dele. Eu tô do outro lado na tela. Então é dele. Pronto. Ah, pronto. A história foi muito pesada, mas não teve descrição explícita. Também gostaríamos muito de saber mais sobre o sadomasoquismo para complementar. Sobre o sadomasoquismo. Isso aí foi erro meu. Para completar tudo de diferente nesse programa, a trilha sonora me pegou de surpresa também. É sério que meteram um Tristânia como música de fundo? Sim, é sério, adoro Tristânia. É, foi ele que editou. Ele, tá, de novo, a culpa é dele. Né? É. Foi diferente, mas me senti nostálgico em relembrar uma das melhores bandas de metal dos anos 90. Pois é, obrigado. Foi um bom cast, mas precisava daquela narração cafona no início, deu vergonha alheia. Seu Matheus, me desculpa, mas teu cu. Deu vergonha alheia, odiei. Nota 8.5 de 10. Ué, odiou? Tá deu 8,5? Ele é o famoso odiei, faça mais. Entendeu? Tá. Tá bom. Então agora dá licença que isso aqui tá exclusivo escrito, que sou eu que tenho que ler. Então dá licença aqui, com licença aqui. Dona Maria Criselen, no Hiperfoco 3 de Trucaim, disse o seguinte... Saudações criminosas, Nerdmaster e Jota. Dá oi pra menina. Oi pra menina. Muito bem. Quero que o Nerdmaster leia esse comentário. Tô muito bem, já estou eu aqui lendo. Mais uma vez, estou aqui para agredir, digo, comentar este ótimo episódio. Mais um tema inesperado, culpa do TDAH dele. Desculpa. Tá? A história foi bem contada e o melhor é que não foi explícita, igual aos programas de true crime costumam fazer. O Jota e a Gabi trouxeram até informações interessantes sobre a psicologia do criminoso, fizeram um link para com as práticas do BDSM e ainda falaram sobre a macumbaria com serviços macumbalísticos. Tá bom. Contando assim, parece muito aleatório, mas quem ouvir esse episódio vai entender que estranhamente faz bastante sentido. O pior que faz. Tá? Né? Tem umas perguntas. Então vamos lá, vamos ver as perguntas. O Davi só ficou preso por um ano antes de morrer? Sim, sim, sim. É, tá bom. Ele foi investigado, processado e preso, mas no dia de... o último... depoimento antes de ser levado para a penitenciária, ele morreu de ataque cardíaco. Tá bom, então. A filha dele denunciou ele ou foi só a vítima que escapou? A filha dele denunciou ele antes dele ser preso, anos antes, por algum desentendimento. Ela abriu tudo, só que ela não tinha como provar nada, né? Então, e ele não foi preso por isso. Ele deu o depoimento e foi liberado, mas ele ficou registrado já. Tá bom. Eu entendi que o criminoso usava técnicas do BDSM, mas ele era reconhecido como um praticante ou era apenas desculpa dele? Ele era reconhecido na comunidade de pervertidos de Truth of Consequência, porque ele fabricava equipamentos para a prática do BDSM, então todo mundo conhecia ele. Tá, ok. Teremos mais episódios sobre BDSM e sobre crimes? E se sim, quando? Agora tá explicado. Sim, teremos. Já temos episódio gravado sobre BDSM e de crimes, talvez, ano que vem agora. Agora ele entendeu por que, tinha que ser eu lendo, né? Agora desculpa sim. Usar o caco do nerd, mas desculpa não. Você usou muito bem, tá? Mas eu não resisti. O programa tá bem feito, a edição ficou aceitável, culpa dele. Tá? Seu bumbum. A música tava muito alta, mas não atrapalhou, mas precisava ser tudo rock and roll, culpa dele. Precisava. Quero sugerir dentro desse mesmo tema um programa sobre Steven Zelich. E chama a Gabi Macumbeira para participar de novo. Aguardo ansiosos os próximos episódios. Anotada a sugestão. Sugestão anotada. Quem muito sabe? Bem. Talvez nunca. Aí pergunta de novo a Madame Criselli, esse tem que ler sou eu, porque é uma pergunta diretamente para mim. Nerd Master, meu comentário que eu fiz ontem sumiu, é que esse comentário enorme que eu acabei de ler, por acaso, Criselli, passou da quantidade aceitável como um comentário normal pelo sistema de comentários do Blogger, que é o que sustenta o Paranerd. Então, ele ficou retido, ele não sumiu, ele ficou retido para análise, foi considerado spam, desculpa. Mas eu dei conta e arrumei ele logo em seguida. Então, tá lá, tá liberado o teu comentário. Então, tá aqui a explicação para essa sua pergunta. Aí lê mais uma da Criselli aí no Paranédia 228 de espaçonaves, faz favor, Jotinha. Bom calor, boa quentura e bom mormaço. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite também, né? É. É porque tá muito calor no Nordeste, provavelmente. Eu tô no Nordeste, então tá calor mesmo. Bom calor, boa quentura e bom mormaço, queridos parolantes. Eu adoro esses episódios de listas, mesmo sendo de lista de coisas velhas. É culpa do Nerdmaster. Aham. Criselli, eu te adoro. Por isso não vou te xingar. Mas tu merece. Isso, né? Tenho certeza de que isso é coisa do Nerdmaster, né? É. Aham. Eu reconheci a maioria das naves do programa, mas nunca reparei o perigo que o pequeno Kal-El passou ao viajar em um berço foguete que não atende o mínimo das normas de segurança. Mas o Steve falou... Os espetos eram pra fora, a criança lá dentro era um ovinho, pô. Vocês estão muito frescos, cara. Bate o poder, porra. Mas o Chico falou tanto disso que esqueceu que os pais do bebê colocaram um recém-nascido em um foguete e o lançaram no espaço. Perto disso, aqueles espinhos de cristal eram o menor dos problemas, né? Não é? Mas é. Pois é. Eu adoro naves de guerra nas estrelas. Olha aí, muito bem. Guerra nas estrelas. Ah, ela sabe falar, viu? Diferente de você. Principalmente as X-Wing, a X-Wings, né? É. São as que mais parecem com nave mesmo, porque ela tem formato de caça, né? Então, são caças fodas. Eu concordei com o Jota que a bola da morte é mesmo escrota. Desculpa. Eu concordei com o Jota que a bola da morte é mesmo escrota. Imagino que eles já tinham escolhido o desenho, mas aí um sobrinho do Jorge Lucas interrompeu a reunião de briefing e exigiu que a bola de basquete que ele estava brincando deveria ser a estrela. Aham. Fala nada não, segue. Dessa lista, eu prefiro a Yamato, mas de Jornada nas Estrelas, minha nave favorita é a nave furtiva que a Michelle Yeoh pilota na sessão 31. É bonita mesmo. Porra, é boa, é bonita. A galera da sessão 31 é bonita essa nave, ô rapaz. E ela escreveu Michelle Yeoh com Y-O, com acento circunflexo no O. Eu também escreveria. Yeoh, bitch. É. Obrigado por isso, meninos. Que venham mais listas. Observação. Vai ter parte 2, que só a parte 3. Calma que ainda tem nave pra caralho pra falar. Observação, eu mantei um enorme comentário no cast do Hiperfoco de Crime. Mas ele sumiu. O que aconteceu? Falei alguma coisa que não devia? Não, amor, você falou tudo ótimo. Você só, como você mesmo já pré-colocou aqui, você falou pra caralho. Aí o falou pra caralho no sistema da blogger é como se fosse spam. Por isso que caiu na caixa de spam, mas eu tirei de lá e já tá disponível o teu comentário. Então tá. É justo. Nossos mecenas queridos e amados, um abraço apertado na envolvente Dona Ana Carolina Martins, a nominalmente Ana Lúcia Luthier, o imprudente do Arthur Bonifácio, o diligente Daniel Rossi, o competente Diego Ferreira Veríssimo, o proeminente Elias Passos Tenório, o eloquente Emílio da Costa Menci, o abrangente Guto Lima dos Santos, o querido e amado contribuinte Jota Santos, o excelente Léo Brusque, o vigente Lucas Freitas, o imponente Nicolas de Oliveira, o insolente Paulo Roberto Libardi, o benevolente Rodrigo Pokémon, o Moquepon, desculpa, Rodrigo, o envolvente Sérgio Cabral, a resiliente Suelen Nastri. E o malemolente Valdir Fumene Júnior. Olá em casa. Eu quero. Então tá, gente. Beijo pra todo mundo. Beijo, Jota. Te amo muito. E vida longa e próspera. Yo, bitch. Acha que na ditadura não tinha corrupção e que a censura era vida.